11. Você tá ficando esperta, você tá ficando boa. Não vou botar aliança no dedo de coroa. Você tá ficando esperta, você tá ficando boa. Não vou botar aliança, olha no dedo de coroa. Você fala vai sim, eu falo vou não. Você fica se jogando toda pra cima de mim. Você fala vai sim, eu falo vou não. Você fica se jogando toda pra cima de mim. Você tá ficando boa, não vou botar aliança no dedo de coroa. Você tá ficando esperta, você tá ficando boa. Não vou botar aliança no dedo de coroa. Você fala vai sim, eu falo ou não. Você fica se jogando toda pra cima de mim. Você fala vai sim, eu falo ou não. Você fica se jogando toda pra cima de mim. Vou te comer quietinho, vou te comer quietinho. Vai ser um rally rola lá no escurinho. Vou te comer quietinho, vou te comer quietinho. Olha menina, eu quero ver seu gemido, seu carinho. Vou te comer quietinho, vou te comer quietinho. Vá com aquele vestidinho que é fácil de levantar. Naquele beco escuro o bicho vai te pegar. Vou te comer, vou te comer, vou te pegar. Eu sou o lobo mau e no beco vou te esperar. Vou te comer, vou te comer, vou te pegar. Eu sou o lobo mau e no beco vou te esperar. Uau, eu sou o lobo mau. Vou te comer no beco, no campo do Flamenguinho. Vou te comer quietinho, vou te comer quietinho. Vai ser um rally rola lá no escurinho. Vou te comer quietinho, vou te comer quietinho. Olha menina, eu quero ver seu gemido, seu gritinho. Vou te comer quietinho. Vá com aquele vestidinho que é fácil de levantar. Naquele beco escuro o bicho vai te pegar. Vou te comer, vou te comer, vou te pegar. Eu sou o lobo mau e no beco vou te pegar. Vou te comer, vou te comer, vou te pegar. Eu sou o lobo mau e no beco vou te esperar.